8 0 nós. Aguardando a autorização dele. Ok, descendo para 2000, reduzindo. Tá na 31-3732. De November Alpha. Vitória, com referente exógeno no 095. Reporte ideal de descida. Eco 090. Desça para 1.500 pés, o altímetro 1.013, é com 090. Lembrando, o cruzamento correto para o acionamento e o táxi chama 2.886, Índia November Alpha. Solo Salvador, Xanear 6225 na posição 1 para pushback e acionamento. Desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. 4 mil de 13, né? Na 13 no bom, zero. Coordenem a equipe de solo após a passagem mesmo autorizado, chame, autorizado acionamento também. Chame para o táxi, o Xanear 6225 após a passagem do tráfego. Após o azul que vai passar na retaguarda, tá livre, puxa o acionamento e chama pro táxi, o 6225. 732, autorizado LS X-Ray, reporte, localizador. Autorizado LS X-Ray, reporte, ela estabilizado, tá na 3732. Melhor não, querido. 6, reporte quando vai ser travado, ajuste no 0 no 3. Torre Salvador, azul 4039, ponto de espera da 10, pronto para decolar. Azul 4039, mantém ponto de espera da 10. Mantém ponto de espera, 4039. Afirmativo, pouso autorizado, pista 10, vento 0, 50 graus, 07 nós. Absa cargo 8443. Voadora 3663, informação Lima. Então, 3663, informação Lima correta, ajuste no 03, aguarde, número 3 para cópia. Aguardando, 36633, saída prevista. Saída da EL, Leda, EUT, então 3663. Da EL, Leda, EUT, obrigado. Bem, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, tá na 3732, tá estabilizado o localizador da 10, 2,5 do marcador, não suas coisas. Tá 3732, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. Aguardando o pistão livre, tá na 3732. NIT zero. Marginal NIT zero, clear to push to start. Índia November Alpha, livre táxi, reporta para ingresso, pistão no 7. Mike Ecovito, copia? Mike Ecovito, usado para a plataforma Manati, a 1.000 pés, decola 17, primeira curva direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 119.35, estou em 119.62, adicione 0121, Mike Ecovito. 125, 13325, gol no 435. Ouvido, confirme o parte pessoas a bordo. 07. Marque a Cuvido para adicionamento e táxi, chame agora a torre 1 no número 62, marque a Cuvido. Salvador Oceanair 6225, 66 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Goiânia, pronto, táxi. 0 graus, 1-1, nós. Embaixada e travada, autorizado pouso na 1-0, tá na 3732. Mike Eco Vitor, livre acionamento, reporta táxi. Se via Índia e Alfa, quando pronto, ponto espera da 0286, estado padrão 6225. Paulo Salvador, bom dia, essa cara de 4-3, na volta da 3-2. Confirma, senhor Anávio? Cargo 8443, autorizado Alfa Kilo, parte 3, atenta sinalizador. Alfa Kilo, atenta ao sinalizador. Salvador, está na 3304. Está na 3304, pronto para cópia? Está na 3304, autorizado para Brasília, nível de voo 340. Decola 1-0, primeira curva direita, saída rapó, elefa, após elefa, o fito. Abisolou 1-7, controle operando 1-9-35, torre 1-9-62. Adicione 5-1-3-6. Beleza, no Brasil, 3-4-0, decola com curva direita na rapó, então elefa, depois o fito, abisolou 1-7. 1-9-35, controle, a torre 1-1-8-6, transponder 5-1-3-6. Tá no 3304, contendimento correto, chama pronto para o pushback acionamento. Tá pronto no 05, pushback acionamento, tá no 3304. Salvador, o trip 5221 de posse da Lima, quando disponível, está pronto para a cópia. Tá no 3304, aguarde, tem o tráfego que iniciará táxi aqui em instantes. Sim, isso aguarde. O Solo Oceanair 6312, pushback acionamento, ponte 10. Oxiné, 6312, aguarde, tenho um Boeing 752 da América no portão 11, que dará início ao táxi daqui a instante. Sim, aguardando para Oxiné, 6312. Solo, trip 5221, de posta Lima, pronto para a cópia, quanto escolhido? Trip 5221, Lima correta, justo no 03, aguarde, número 2 para a cópia. 06225. Azul 4039, vento 090 graus, 09 nós, livre decolagem, pista 10. Iniciando, 4039. 15, descendo ao 150 na chegada Mari. TAM 3602, acende identificação, autorizada a chegada Mari, desça da nível de voo 050, QNH 10013. Desce ao 050 com 1003, TAM 3602. Torre 1-1-2-62, acione 5-1-2-1. Autorizado 340, Bezulu 44, Dael, Leda, Eudes 5121, transfondo 1935, controle 186, torre 3663. Tá 3663, contendimento correto, chama pronto para o pushback, acionamento. Chamaremos. Dois no ponto de espera, Mike é com o Vitor. Vitor Juliette, formação é Lima, ajuste no 03, aguarde, número 2 para a cópia. Decolar 207, controle 199, decimal 35, bom voo. 935, obrigado. Press on board and endurance. 129 souls on board and 5 hours endurance. 4, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado voar direto Leda após Leda Bridge. Maravilha, após 2.000, Leda Bridge, obrigado. Xanem é 311, informa o tráfego à sua posição de 3 horas, 15 milhas no rumo sudoeste, passando 5.000 pés para 1.500 pés. Desça até 3.000 pés, que negar no 0 no 3, reposta estabilizado localizador. 3.000 pés, reportaria 1.2, também é 311. America Line 980. 980, 1013, India Alpha, hold short 10, contact tower, American 980. Solução 3732, próximo a Juliette. 100 graus, 109, livre decolagem, pista 10. Livre decolagem, pista 10, 6225. 1859, centro da Lima, solicita Curitiba, nível 360. 1859, tem aprovado 380. Confirmo intenções. 380, pode ser, prossiga. 3859, Lima, correto, ajuste no 03, número 3 para corte. Guardando, está 3859. 3304, após a passagem da América, pode iniciar. Negativo. Dia November Alpha, iremos decolar o Mike Eco Vitor a partir da interseção, ok? Reporta alinhado na cabeceira 17, pronto para decolagem. Após a América, autorizar o portão 2 para 3732. Charlie 150, Índia November Alpha, autorizado decolagem, o vento 110 graus, 10 nós. Paciente, iniciando o Mike Eco Vitor. Desde 304, após o ingresso da. Depois da companhia ingressar no portão 2, autorizado. Está autorizado o acionamento, chame para o táxi. Chame para o táxi, 304. 9:35, bom voo. Controle 1935, obrigado. Trip 5221, pronto para cópia? Afirmativo. Trip 5221, autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 200. Decolando da 10, primeiro curva à direita, saída da Arbor, após a Arbor direto, Vitória da Conquista. Controle operando em 1935, TOI 1, 1.62. Acione 5141. Paciente, nível 200, para a Vitória da Conquista, decola da pista no zero com curva à direita, subida Arbor, após Arbor DCT. Controle 11935, torre 1186, transponder 5141, é o 525221. Trip 5221, no contingimento quase, chama ponto para o pushback acionamento. Chama ali para o pushback acionamento. Alfa Vitor Juliette, copia? Alfa Vitor Juliette, utilizado voo local, no meu pés, decola da 1-7, primeira curva direita, saindo no corredor Axé. Controle operando em 1-9-35, torre 1-8-62, acione 0-1-5-1, Alfa Vitor Juliette. Tower American 980, ready for takeoff. Sois a bordo? Snap and take off runway 10, wind 100 degrees, 11 knots. Clear for lineup and take off on runway 10, American 980. Alpha, fora visual, 90. Papa Romeo Zulu Lima Tango, acione identificação. Vitor Juliette, parte 4, livre acionamento, reporta ataque. Escuta do controle. Zulu Lima Tango, acione identificação, mantenha-se em condições visuais. Vou ir para IP descendo até 1.500 pés, quem negar no 0 no 3. Papa Romeu Zulu Lima Tango, confirma para o controle e perdeu o contato com o centro. Zulu Zulu Lima, estamos com fim para o controle, se perdeu o contato com o centro. Channel 63, 12, para o táxi com autonomia de 3:30, 9:05 a bordo e o ordenado é Aracaju. Vitória, Zulu Lima Tango. Bem. 63, o nono, completa a aproximação, chame torre, 1-8, décima meia. 8-6. Eco Zulu, uma VM visual com campo. Primo. Eco Zulu, uma VM para ingresso no circuito de tráfego, chame torre, 1-8, décima meia. 8-6, galera. Controle Salvador, Papa Romeo Índia, 90 Alfa, decolado da 1-7, no corredor Axé. Papa Romeo, Índia November Alpha, mantenha-se em condições visuais no meu país, corredor Axé, confirme tampões. Sobrevoo e TGL em Vera Cruz. Sente, aporte para da barra. Manterá 1000 pés em condições visuais no corredor Axé, Índia November Alpha. No táxi, 1-5-7 a bordo, 3:15, alterna com o fim. 0, November. Que negar no 0-3, após estabilizado o localizador. Descendo via 2000 pés, no 0-3, reportando as mortes, está servindo. Esquadrão, November. Afirmativo. Two-point-eight, climb into flight level 350. América 980, radio contact to departure, card for level 350, Puka departure. Roger, Puka departure 350, American 980. Quando passagem do Xanair, seguimos o mesmo. Ponte espera do Oxitã, 3304. Soa 110 do Lulima Tango. Azul 4089, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando no 33, decimal 25. Entendeu que essa mensagem foi para o 4039, Recife 1251 ou 13325, confirma. Afirmativo, 4039. Obrigado, bom dia. Bom dia. American 980, go direct to Arikaju. Segue, América 980. Like to go, proceed present position direct to Alpha Romeo Uniform. América 980, maintain departure Puka, departure Aracaju Transition. Ok. Autorizado para Curitiba, nível de voo 380. Decolando zero, primeira curva à direita, sai da El Leda, Ildish, onde interceptará o Bislu 44, após conforme rota. Controle operando em 119-35, torre 118-62, acione 5137, TAN 3859. Do nomeio, libere próxima à direita, chama solo no 21-9. 2939. Nível 380, via Brasilu 44, decolada 1-0, curva direita, saída da El, direção laser, e apoio direto Eudes. Controle Salvador 1-935. Transponda 5137. TAN 3859, posição é o pátio 3. TAN 3859, contingimento correto, chame pronto para o pushback e acionamento. TAN 3859. Chamarei, Pedro. Channel 63, 1-2, vento 1-10 graus, 1-3 nós, variando até 1-7 nós, livre decolagem, pista 1-0. Livre decolagem no 063. Vovô, irmão. Valeu, meu. Eco Zulu November, solo 1-8, pátio 5 autorizado, estacionar frequência livre, bom dia. Alfa Vitor Juliette, livre ingresso, reporta alinhado e pronto. Salvadora, Xanerme 3 Nuno, bom dia, Libão. Xanerme 3 Nuno, bom dia, autorizado Alfa, chamante da Juliette. Mancha Juliette, sou no zero. Ali mantenho no zero, tá? 3304. Xané 6225, chame centro Recife, frequência 126 decimal 0, alternando 128 decimal 8. Recife 1260, 288, Xané 6225, bom dia. América 980, contact Recife Center, 126 decimal 85 e Fanebe 133 decimal 65. 12685, back in 980. Oscar Fox. Confirme. É o Gol, Golf Oscar Fox, está no pátio remoto, solicitando reboque para o Sting número 1. Bora 2, decolando, se escuta. Xanema 3, 1-2, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 350, saída Puca, transição Aracaju. Puca, Aracaju, Xanema 63, 1-2. Gente, Alfa Vitor Juliette, o vento 1-1-0 graus, 1-2 nós, livre decolagem, pista 1-7. Três, 3, 0, 4, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 9, livre decolagem, pista 1, 0. Xanema 3, 1, autorizado, faixa principal, portão 612. Gol 1982, SN identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 050, QNH 1-0-1-3. Gol 221, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle em 119, decimal 35, Alfa Vitor Juliette, grato. 175 a bordo, 3h45, alternando o galeão. Confirma a aeronave? É o 3663, cara. Confirma a pessoa da bordo, autonomia alternativa. 175, 2, ou melhor, são 3h45, alternando o galeão. Alfa Vitor Juliette, confirma intenções, irá manter o corredor Axé até quantas milhas? Corredor Axé até o Tabelo de Parada Barra, após irá seguir para a Valença. Valença, ciente, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, Papa Romeu Índia, November Alfa, no através do Parada Barra. Papa Romeu Índia, November Alfa, no tráfego conhecido da forma livre, frequência para coordenação. Frequência livre para a coordenação Índia, November Alfa. B5221, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. Ponto de espera chantou 118, decimal 62, ajuste no 0 no 3. Ponto de espera 186, trip 5221. Plano 3304, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída Arbor. 340, saída Arbor, 3303. Zulu, Lima, Tango, reporte visual com aeródromo. Estamos no pátio 3, trouxendo reboque para o pátio 1, Finger, número 1. Sente, aguarde. Confirma a matrícula, Golf, Oscar Fox. Positivo, senhor. Solo Salvador, 3859, está pronto para o pushback acionamento, pátio 3. São 3602, ciente, continua a aproximação, reporta no marcador externo. Reportarado externo, da 3602. Tive acionamento de matar, São 3859. Golf Oscar Fox, confirme a posição que se contém no pátio 3. Golf Oscar Fox, confirme a posição do pátio 3. Golf Oscar Fox na escuta do solo. 66, corrigindo, TAN 3602, livre pouso, pistão no zero, o vento 1 no 00 graus, 1 no 2 nós, variando até 1 no 7 nós. Copiado, autorizado pouso na 1 no 0, TAN 3602. TAN 3663, bom dia. São 3663, bom dia. Após a passagem da aeronave na final, um Airbus da companhia, ali mantém o tono zero. Após o tráfego da companhia, ali mantém o tono zero, 3663. Xaneme é 312, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 133.65. 3685, 3365, bom dia. Salvador, Zulu Lima Tango. Prossiga, Zulu Lima Tango. Zulu Lima Tango na vertical de Paris. Não está avisado com aeródromo. Zulu Lima Tango, chame torre 198.6. Zulu Lima Tango, copiou o controle. Zulu 982, desça para 2000 pés, autorizando a final do procedimento ILSX.